3520, estabilizado. 3520, complete a aproximação. Chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 2095, 3520. Salvador, 3520. Torre, Salvador, 3520. 3520, tráfego avistado, autorizado, pouso no 0, vento 0,0, graus 1, 9. E o pouso no 0, 3520. Salvador, papapá, Charlie, Sierra Romeo. Charlie, Sierra Romeo, mantenha a linha do litrão, confirme regresso para Salvador. Negativo, Sierra, Sierra, o Whisky Delta Lima. Gente, o Sierra, Sierra, o Charlie Sierra Romeo, mantenha a linha do litrão no mil pés. Reporte próximo ao buraquinho. Voltará próximo ao buraquinho, Charlie Sierra Romeo. 120, solo de impacto direito no 211. Direito no 211, o TAN 3520. Fale Serra Romeu para cruzamento do eixo da pistão no 0 e pistão no 7, chame agora a torre 11895. 7895, grava. Torre Salvador, papapá, Fale Serra Romeu. Charles Serra Romeu, autorizado cruzamento do campo, via litoral, reporte liberando o eixo de decolagem da 1-0. Portará liberando o eixo da 1-0, Charles Serra Romeu. Romeu, confirma o tipo do equipamento? Romeu 66, senhor. Charles Serra Romeu já livrou, estão no zero, vai com o Prozão no 7. Bom, Charles Serra Romeu, cliente autorizado cruzamento do eixo de aproximação da 35, decolagem da 17, através do farol de Itapuã, chega em controle 120.80. Através de Itapuã, chamará controle 120.80. Controle Papapá, Charles Romeu. Charles Romeu, prossiga em linha do litoral, reporte visual com Serra Luís que dessa Lima. Charles Romeu, reportará com Serra Luís que dessa Lima. Charlie Serra Romeu, já ligou para pouso, Serra Whisky Delta. Charlie Serra Romeu, frequência livre.